Tô com duas BP na festinha do BNP. Elas tão gemendo igual cantora de R&B. Duas preta gostosa igual a Bruna e Ludmilla. Uma era do job, outra falava que era pi. Pego duas putas, levo elas pra Paris. Elas sabem como fazer um negro feliz. Depois que me deu, não quer sentar pro teu MC. Elas sabem bem qual é a porra do calibre. Elas sabem tudo sobre 10k em uma noite. Eu igual Steve Wonder dentro do strip club. Parece ontem, mas é hoje. Na onda igual Budpok. A tropa colecionando Avela e a Evoque. Cadillac ou Land Rover. O que ele fez no mês inteiro é minha partida do show do Pois. Ele se acha mais bolado, eu te ensino a matar o Gold. Eu faço essa porra de novo. A mestre te me deixou forte, a Grok canta a glória groove. A glória vem agora, eu agradeço ao rap. Obrigado por ter me dado tudo que eu nunca pude. O mal tá na rua, porra, mixtape Xiró 2025. Tô com duas BP na festinha do BNP. Elas tão gemendo igual cantora de R&B. Duas preta gostosa igual a Bruna e Ludmilla. Uma era do job, outra falava que era pi. Pego duas putas, levo elas pra Paris. Elas sabem como fazer um negro feliz. Depois que me deu, não quer sentar pro teu MC. Elas sabem bem qual é a porra do calibre. É o calibre 556 é o calibre, é o calibre. 762 é o calibre, é o calibre. Elas tão gemendo igual cantora de R&B dentro do Airbnb. Elas gemendo igual Beyoncé, eu contando igual Jay-Z. Disse que deu porque me deu, não quer sentar pro outro MC. Tô com a puta do OnlyFans e com a puta do Privacy. Eu tô com as atriz de novela dentro do Airbnb. Quem manda nessa porra sou eu. O mal tá na rua, mixtape Xiró 2025. Na street, porra, vai tomar no cu. Tô com duas BP na festinha do BNP. Elas tão gemendo igual cantora de R&B. Duas preta gostosa igual a Bruna e Ludmilla. Uma era do job, outra falava que era pi. Pego duas putas, levo elas pra Paris. Elas sabem como fazer um negro feliz. Depois que me deu, não quer sentar pro teu MC. Elas sabem bem qual é a porra do calibre. Valeu 2F, valeu da rua toda rapaziada. The Goldmaker, equipe do Xiró, valeu. Alô Luan da Luz, alô Bob Marley. Alô Divenita, alô Corpim, alô Facuri. Alô Delúcio, alô André General, Fernandinho, LG, mais conhecido como Tanque, PQD, Maico, nosso monstro, toda rapaziada, e aí TKN, alô Blade, e aí Juanzinho, valeu Kizir. E aí Adalberto, terror do Manguinho, passa a visão, cara, o dor tá longe, hein. Valeu Xilong, valeu Azevedo, todos os cria do Rio do Ouro. Valeu Jess, valeu Portugal no beat, valeu Lang, valeu Jota. E aí Orochi, gosta muito dessa vida, né? Lembra quando eu te falava que tu ia ser o 01 dessa porra? Respeita vagabundo, rapaz.